O Jandir, na pressão do time do Grêmio, boa bola, entrou Caio, vai bater em gol, preparou pro alfinete, cruzou pra entrada, gol! Gol do Grêmio! Gol contra do zagueiro argentino! Pratola! Numa jogada perfeita de manobra ofensiva do time do Grêmio, entrando o Caio do Quarta-Luz pro alfinete do fundo do gol, deu a cacetada! Truviscou no Fedor e aí o Peck fez contra! Grêmio 1, Estudiantes 0 aos 34 minutos, Regis. Mas foi uma grande jogada de ataque do Grêmio, outra vez com Caio, metendo para o alfinete, foi ao fundo e conscientemente bateu forte rasteiro para a pequena área. Ele procurava Nilson, que estava chegando ali. O zagueiro Prátola, número 3, meteu a chapa da perna direita na bola, ela entrou. Gol contra. Mas de qualquer maneira, Grêmio 1-0. Ele não fez o gol, mas participou vivamente do gol. Caio, goleador do Grêmio, em jogada boa, com arremate forte e a defesa infeliz do zagueiro do Estudiantes. E o Grêmio consegue finalmente aquilo que durante tanto tempo buscava e parecia não encontrar: o gol. 108º gol do Grêmio nesta temporada de 1990. Este é o 12º gol na Supercopa.